Hoje, queridos, eu posso ter a plena convicção de que eu sou curada. Não importa para mim hoje descobrir qual era a doença que me assolava, qual era o mal que me assolava, porque eu sei, eu sou curada. Deus, Ele me curou. Hoje, eu sou livre, eu não vivo mais dependendo de medicação. Eu sou livre. Eu dei um passo de fé. Eu tive uma atitude de fé. E isso bem antes da minha conversão. Bem antes de eu fazer a minha declaração pública de que Ele era o meu único e suficiente Salvador. Em 2009, eu de fato entendi que Deus tinha algo para a minha vida. E eu até me emociono ao falar disso, porque eu perdi muito tempo tendo medo, tendo vergonha de viver para Ele. E mesmo com essa atitude errada minha, Ele honrou, Ele teve misericórdia de mim. Ele honrou a minha atitude de fé, Ele me curou de uma doença. Eu não estou dizendo aqui, querido, para você parar de tomar a sua medicação. Talvez você esteja escutando essa ministração e alguém que você conhece ou você mesmo enfrenta uma doença gravíssima. Você é refém de remédios. Eu sempre falo que eu não indico a ninguém fazer o que eu fiz. Porque essa atitude de fé, ela é pessoal. Ela parte de cada um. Eu tive essa coragem, eu tive essa atitude de fé. Mas eu não indico a ninguém ser tão radical quanto eu fui. Porque os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles são diferentes. Muitas vezes nós queremos ter um chamado grandioso, mas nós não queremos ter uma história tão grandiosa assim. Uma história tão sofrida assim. Pois nós levarmos em consideração a história de homens e mulheres na Bíblia, são histórias onde houveram muita, muita dor. Eu tenho para mim, queridos, um exemplo muito lindo de fé, superação e milagre, que é a história da missionária Bianca Toledo. Eu acho maravilhoso o ministério da Bianca Toledo. Muitas vezes nós queremos ter um ministério tão grande quanto, mas e quanto à história dela? Você gostaria de ter uma história tão sofrida? Então, a única coisa que eu posso te dizer é tenha fé em Deus. Acredite que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode curar a sua doença, que Ele pode te livrar dessa doença, livrar os seus pais de uma doença, o seu esposo, os seus filhos. Tenha fé. Ele é fiel. Deus é fiel. Em 2009 eu tomei realmente essa decisão de seguir a Deus, apesar das circunstâncias, apesar do que as pessoas fossem falar. Em um dia, eu fui convidada pela minha avó, a quem eu louvo a Deus pela vida dela, porque é uma mulher de fé, uma mulher de oração, guerreira. Ela me convidou para ir em um evento da igreja dela, e esse evento era numa praça pública. E eu pensei muito se eu iria. Até que no dia, já em cima da hora, eu decidi, eu vou. E foi uma das experiências mais lindas que eu pude vivenciar com Deus. Não foi a minha primeira experiência com o Senhor esse dia, mas, sem dúvida, foi a mais forte. Pois eu escutei em voz audível Deus falando que me amava, Deus falando que tinha um propósito de vida para mim. Não era a voz de um homem, não era a voz de um pastor, era a voz do próprio Deus. Naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu escutava dentro de mim vozes clamando em hebraico. Eu nunca havia escutado hebraico na minha vida, mas eu tinha certeza, era hebraico. Eu abri os meus olhos, eu ouvia as pessoas orando em línguas. E aquelas línguas que elas oravam eram completamente diferentes da voz que eu escutava. Então, o que eu entendi? Que por mais que eu tivesse dúvida de onde vinha aquela voz, ela não vinha de ninguém que estava ao meu redor. Ela só poderia vir de Deus. Naquele dia, junto com mais de 30 mil pessoas, eu...